fora, mas hoje eu acordei, tá tudo uma merda. Não acho sentido mais pra essas coisas. Eu vou meter uma bala na minha cabeça. A insônia é minha melhor amiga. E ela me disse que eu sou um possível tóxico. Me deixa sozinho, eu não quero sua festa. A presença do meu beck já tá bom pra mim. Mas quando um dia nascer novamente, eu me sinto bem. Não entendo por que eles se foram novamente. Não me sinto triste nem com água, eu confesso. Eu não sinto nada, já me acostumei. Isso ajuda, não me interessa. Rasga minha garganta e manda pros meus manos. Edita essa merda e depois posta na net. Edita essa merda e depois poste na net. Uma vadia me chamou na DM. Me mandou um dia, eu mandei engole. Eu falei pra ela que eu não me entendo. Ela responde que eu tenho um traço bipolar. Eu falei pra ela que eu não me entendo. Ela responde que eu tenho um traço bipolar. Edita essa merda e depois posta na net. Edita essa merda e depois poste na net. Edita essa merda e depois posta na net. Edita essa merda e depois poste na net. Ontem o dia foi foda, mas hoje eu acordei, tá tudo uma merda. Não acho sentido mais pra essas coisas. Eu vou meter uma bala na minha casa. A insônia é minha melhor amiga. E ela me disse que eu sou um possível tóxico. Me deixa sozinho, eu não quero sua festa. A presença do meu beck já tá bom pra mim. Uma vadia me chamou na DM. Me mandou um dia, eu mandei gole. Eu falei pra ela que eu não me entendo. Ela respondeu que eu tenho traços bipolares. Eu falei pra